uma noite suave nos peão. Mano, que show! Comigo, aviso os vata agora colei. Cheguei no pico, eu sei que não dê falha com ninguém. Esquece esses mano, a noite escreve o nome. Não é bom ficar levando desse esquema filme. Clicléo, pente em top. É, essa ideia foi o sai da trilha. Nossa, preso, quem tá preso não está morto. Notas de 100, não me comprou, não conquistou meu som. Pobre, mente pobre, pobre, muito pobre. Explode os pacotes, coquetel, molotov. Ó, custo money nascendo. Cresce no dinheiro, é muito bom. Bate o cucute, o som. Assim revendo, frio, som bate cabeça. Na mesma mesa, tô nem aí pra quem cheira. No rolê de louco, no rolê de louco. Baby, no rolê de louco, no rolê de louco, no rolê de louco. Some, no rolê de louco, no rolê de louco. Na zona leste, no rolê de louco, no rolê de louco. Guadalupe ilumina, mando assim. Com espaço cheio de ideia, eu não sou flash. Mas tô com minhas ideias, eu vejo uma pá vacilando no banco réu. Lembra se mexer pra cima, não vacila uma brecha. Escute o que é seu, vai pra reta. Se mexa, blá blá blá, não chega fechando espaço. Liga o motor, injeta as bombas, busca o seu aplauso. One, hey, hey, faça direito, não consegue, não sou contente. Então é pros rolê, nem levo. Te pego cheirando o bagulho, mano, só sei que me entende. Vive o pau só, não vive, segue, morde, nada vence. Céu, cor de mel é azul, então continua, plim, plim. No escuro, continua o rolê lagartixa. No rolê de louco, no rolê de louco. No rolê de louco, no rolê de louco, no rolê de louco. No rolê de louco, no rolê de louco. No rolê de louco, no rolê de louco. Tira a chupa de pá. Acende meu back, fogo no back. Que ela quer suar, que o hip hop é tiro na mente, essa função traz paz na família, paz e umas fitas zica na trilha, não tem mané, rolê gambé José, faz a festa, minha festa, festa louca, bis nos rolê com as plaquetas, eu abraço o mundo, represento os cholos, todos os cholos, ligo os cholos, na trilha do jogo o rolê é mais louco, fugir pra onde quiser, é, não adianta nem vir, que eu só quis mostrar que eu vim na estrada, o que é blim blim, vê só, que espetalada, palada puta, quis atacar o malucão, hoje é bode a foca as ruas. Puto, muito puto, miro back também fumo, não traz o fumo na banca, chega, quer fumar. Billy vive, insiste no rig, não dê motivo. Clicléu, clicléu, cuidado da natureza se trombar. Já fui réu, réu, sei, no crime eu não ganhei. Falei, só me compliquei, mas meu bom de pensar que os putos não são problema. Na mesma mesa, tô nem aí pra quem cheira. No rolê de louco, no rolê de louco.